Quando você vai à Holanda, é impossível não experimentar o queijo holandês. Você vai encontrar inúmeros lugares que você vende, você compra o queijo, e não apenas compra o queijo, mas você também pode degustar o queijo. Então você experimenta o queijo holandês, que é um queijo diferenciado. Ele não pode ser feito no Brasil. Você só consegue o queijo holandês na Holanda. Não só porque você só pode comprá-lo lá, mas sobretudo porque ele só pode ser fabricado daquele jeito, com aquele sabor, com o leite das vacas holandesas. As características do leite das vacas holandesas você não encontra em nenhum outro lugar, só nas vacas holandesas. E aí você vai para a Suíça e você come outros queijos. Você encontra aqui para comprar o queijo holandês, você encontra aqui para comprar o queijo suíço, você pode experimentar. E se você quiser, pode até trazer domingo que vem para a gente distribuir aqui e ser uma degustação para todo mundo entender sobre o queijo. Mas o sabor do queijo suíço, você só fabrica na Suíça, com as vacas que produzem um tipo de leite que só pode ser produzido pelas vacas na Suíça. Inclusive, se você tirar uma vaca suíça da Suíça e colocá-la aqui no Brasil, o leite não vai ser o mesmo. Então você só pode produzir aquele leite típico da vaca holandesa por causa de um conjunto de fatores, inclusive a grama, que só encontra lá. Isso acontece com outros produtos também em relação à água, o tipo de água de um determinado lugar, o tipo de madeira de um determinado lugar. Tem uma série de coisas. Você não vai conseguir produzir o queijo canastra ou o queijo Minas em outro lugar por uma série de aspectos que são daquele lugar. Você pode até ir para outras áreas. Havia uma jornalista, ela ainda existe, ela está viva, produz ainda, mas havia uma jornalista na Rede Globo chamada Ana Paula Padrão. Enquanto ela era da Globo, ela era estrela top. Uma outra empresa a contratou e levou ela para um outro ambiente, onde não havia uma série de outros elementos que só se encontra lá no Rio, naquela empresa, naquela equipe, naquelas condições. Então, a produtividade não é mais a mesma. Muita gente pergunta, por que que não está dando certo comigo? Por que que está dando certo com outro e não dá comigo? Eu estou fazendo a mesma coisa. Mas é possível que você faça a mesma coisa que o outro está fazendo e não tenha os mesmos frutos, por causa de uma série de elementos que parecem insignificantes. Mas será que o tipo de leite vai afetar tanto assim o sabor do queijo? Alguém vai dizer, não, não é nada disso, afeta coisa nenhuma. Você consegue fazer o mesmo queijo daqui, o mesmo processo, é a fabricação. Mas se você for degustar, se você for um perito no sabor, você vai descobrindo que existem coisas que não se reproduzem de outra forma. Você diria a mesma coisa da comida da mamãe. E se você errou e você falou com a sua esposa no início do casamento, mas a comida da mamãe é assim, você deve ter enfrentado alguma dificuldade, porque aquela jovem coitada vai tentar a vida inteira fazer igual a comida da sua mamãe e não vai conseguir, porque tem uma série de elementos que você não faz igual. Eu já contei para vocês, mas não custa repetir. Eu estava saindo da rodoviária, na época em que eu viajava muito de ônibus, 5 da manhã, e eu tinha feito um questionamento, porque eu havia pego um táxi todo limpinho, e depois eu peguei um táxi todo mal cheiroso. Eu falei assim, como pode alguém trabalhando na mesma, no mesmo negócio, na mesma praça, ter um carro todo novinho e todo cheiroso, e outro ter um carro velho e todo mal cheiroso? Trabalha na mesma praça, tem as mesmas possibilidades, vai ganhar o mesmo tanto. E aí eu estava saindo nessa manhãzinha, 5 da manhã, saindo da rodoviária, chegando de uma viagem, e encontrei uma fila de táxis na porta ali da rodoviária, e aqueles taxistas todos estavam jogando truco. Naquela hora me veio a resposta: tem taxista que está trabalhando e investindo nas coisas certas. Tem taxista que podia estar dormindo, ou podia estar carregando passageiros, mas está jogando truco. O que eu e você fazemos nos detalhes da vida afeta o todo. Como lidamos com dinheiro, como lidamos com os relacionamentos, como lidamos com qualquer elemento, qualquer assunto, qualquer questão da vida, afeta o resultado final da nossa vida. E geralmente é trabalhoso, é árduo nós mudarmos os nossos costumes em busca de detalhes, de precisão, de excelência, para que o que produzimos seja melhor produzido. Não tem como. A melhora na sua empresa vai demandar esforço. A melhora no seu casamento vai demandar esforço. A melhora em qualquer área da vida vai demandar renúncias, esforço, empenho, mudança da forma de pensar, mudança de valores, mudança de prioridades. E isso é extremamente trabalhoso, é árduo para todo mundo. É muito difícil a gente sair da zona de conforto, e quanto mais velho nós vamos ficando, mais desafiador é nós irmos tomando atitudes, principalmente porque a gente vai carregando a ideia de que aquele pequeno detalhe, não tem tanto problema não, bobeira, dá para fazer esse leite holandês aqui, lá na minha fazendinha, lá no interior do Minas Gerais. A gente não acredita que um pequeno detalhe faça toda a diferença. Ah, mas eu tenho o meu jeito. Ah, eu gosto é assim. Ah, eu faço assim. Ah, eu vivi a vida inteira assim. Papai fazia era assim. Vovô fazia era assim. Mas eu e você precisamos entender que muitos resultados da nossa vida, que desejamos ardentemente, são fruto de pequenas mudanças, de pequenos valores que tomam um lugar de prioridade na nossa vida. É o zelo por pequenos detalhes, e se você for ao criador de gado, ao tirador de leite na Holanda, que fornece leite para aquela fábrica famosa do queijo holandês, você vai descobrir que tem toda uma metodologia para cuidar da vaca e para extrair o leite, que mantém o leite naquela qualidade, que permite que o queijo holandês tenha aquele sabor no produto final. E aí eu tenho que não só criar vaca holandesa, criar vaca na Holanda, como eu tenho que fazer segundo a cultura do holandês. Eu preciso me empenhar para uma série de detalhes. E quanto mais velho eu e você ficamos, ou quanto mais acomodado estamos, mais desafiador é nós fazermos mudanças em nós para que a gente cuide de pequenos detalhes. E nisso o Espírito Santo tem prazer em nos ajudar. Mais ainda, ele nunca desiste. as coisas que há anos ele tem falado comigo e tem insistido, ó, esse detalhe, é nesse pequeno detalhe que eu estou te dizendo, que você precisa se concentrar nisso, e coisas que há anos ele tem falado e eu ainda não cuidei como deveria cuidar, continuamente eu descubro que ele está lá, pacientemente, amorosamente, dizendo, vamos cuidar daquilo agora, filho. Em muitas circunstâncias eu até penso assim, ah, já passou, já perdi. Não, filho, vamos cuidar daquilo agora. Mas agora, não tem problema. Eu não estou te ensinando para você fazer já. Eu estou te ensinando para você fazer. Se você não fizer agora, é você quem sofre os danos disso. Mas a qualquer momento que você quiser mudar de vida e começar a cuidar desses pequenos detalhes para alcançar o fruto que você tanto necessita ou deseja, eu estarei disponível. E nós estamos perguntando ao Senhor como igreja, onde Ele nos quer e como Ele nos quer. Onde nós já sabemos que o Senhor está conduzindo a nossa mudança desse lugar para um novo lugar, e vocês já foram lá, fica na Avenida Silva Lobo, número 280, o proprietário desse imóvel está reformando o imóvel para lá, toda a parte de alvenaria, de banheiros, de tudo que nós fizemos aqui, nós não vamos precisar fazer lá, é o proprietário que está fazendo, e nós vamos entrar agora no mês de maio, trazendo toda a estrutura de iluminação, de som, de salas, de aquilo que a gente precisa levar daqui para montar a nosso lugar de culto e escolas. Nós já sabemos que, por enquanto, é lá. Se o Senhor vai nos trazer de volta para cá, isso é uma outra caminhada de oração, de batalhas, que o Senhor ainda vai dizer. Mas nós já temos uma resposta para esse momento do onde o Senhor nos quer. E a segunda pergunta, que inclusive é mais importante, é como o Senhor nos quer. E pode ter certeza que o Senhor vai nos trazer à memória tudo que Ele tem nos ensinado como igreja nesses anos todos, do como Ele nos quer. E dentro dessa perspectiva, coisas pequenas, detalhes mínimos, que a gente esquece ou que a gente não dá valor, mas que Ele continua misericordiosamente perseverando, dizendo assim, vamos cuidar daquilo agora? Você quer o queijo com esse sabor, então você vai ter que cuidar de todos esses pequenos detalhes. Você quer sua vida desse jeito, então você vai ter que cuidar de todos esses pequenos detalhes. Você quer a igreja desse jeito, dessa forma, como diz a palavra, quero, Senhor. Então você vai ter que cuidar desses e desses detalhes. E aí nós temos uma historinha emblemática que eu já contei para vocês e eu acho que eu vou envelhecer contando essa historinha. Lá no nosso imóvel de Contagem, eu mandei colocar essa vara, que era para colocar as luzes, olha aquela de lá que está com as luzes. Ó. E pelos 5 anos que nós usamos aquele imóvel, nós não instalamos esse tipo de iluminação colorida, a vara ficou lá vazia. E nós entregamos o imóvel e eu fiquei assim, chateado, frustrado, que coisa, Deus, quantas coisas a gente podia ter feito aqui. E quando nós viemos para esse lugar, no projeto nós já colocamos as varas e já colocamos as luzes, os refletores, e o Senhor falou comigo assim, não desista nunca. Pode ser 7 anos depois, 10 anos depois, os meus projetos, eu não desisto deles nunca. Ah, já passou, agora já estou. Não, nunca. Senhor, então aquilo que o Senhor veio falando lá atrás, aquilo que o Senhor... A qualquer hora, filho, que você quiser retomar, eu estou com você. Isso se chama graça, ou misericórdia, ou paciência, ou longanimidade, ou bondade. E eu preciso trazer isso para a minha vida, para eu nunca ouvir a voz do maligno que diz assim, ah, agora já passou. Passou nada, não tem nada que Deus tenha planejado para a minha vida que passou a qualquer momento, porque foi para isso que ele venceu o inferno, tomou as chaves do inferno, venceu a morte, tomou as chaves da morte, ressuscitou e é Senhor da minha vida, para construir aquilo que é o propósito dele para mim. Então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero retomar os projetos de Deus. Não é ser cabeçudo, insistente, cabeça dura e ficar insistindo em alguma coisa. Não, não se trata disso. Se trata de restaurar ou retomar os projetos de Deus. E agora nós vamos montar a outra vara lá, ela já está mais aperfeiçoada do que essa daqui, ó. Mais uma etapa. Mas não podia, pastor, não era melhor já ter feito? Como tem que ser? Sim, é melhor fazer como tem que ser feito desde o início. Mas na minha vida e na sua vida tem um mundo de coisas que não estão do jeito que deveriam estar desde o início. Isso se chama processo. Isso é por conta da nossa natureza pecaminosa. Isso é por causa da morte que está na natureza carnal que temos. E é por isso que eu e você podemos crer que à medida que Deus vai crescendo como o Senhor da minha vida, Ele vai executando aquilo que é o projeto dEle lá atrás. Inclusive os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E na resposta do como o Senhor nos quer, não existe um único tópico. Não existe só o tópico que eu mencionar aqui, como o Senhor nos quer como igreja, Ele vai mostrar para cada um, em cada momento, facetas pessoais, familiares e facetas congregacionais de como o Senhor nos quer. E nessa manhã eu quero trazer um primeiro elemento que é a resposta imediata que o Senhor me deu. Filho, guarde essas três palavras. Luísa, digita para mim as três palavras e projeta aí. Primeira, a amizade. Diga, amizade. Segunda palavra, serviço. Diga, serviço. Terceira palavra, que é uma palavra, uma expressão dupla, grande comissão. Qual a primeira? Qual a segunda? Qual a terceira? Irmãos, isso é uma resposta do Senhor. O Senhor falou comigo claramente, você vai ministrar isso à igreja. E você vai ministrar mostrando que são três pequenos detalhes que podem passar desapercebidos por muita gente, que podem passar sem tanto valor para muita gente, mas que eu quero que vocês deem valor e foquem neles como resposta do como eu quero vocês. Eu posso juntar essa primeira palavra, amizade, com o leite da vaca holandesa, ou o leite da vaca suíça, ou o leite da vaca mineira, não muda nada, é a mesma coisa. Esse tipo de leite produz um tipo de produto final. Eu estou dizendo que a amizade é um detalhe, é um desses elementos que faz toda a diferença lá na frente, na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. A palavra do Senhor nos diz assim em Provérbios 18, 24. Leia comigo, Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Olha o que Salomão disse. E era de Deus. É sabedoria. E não apenas sabedoria humana, mas sabedoria de Deus, a ponto de estar escrito na palavra. O Senhor diz, através de Salomão, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Óbvio que você precisa pensar nessa frase. Quando a frase diz, o homem que tem muitos amigos, ele não está falando de amigos leais, verdadeiros, ele está falando de gente que tem muito amigo. Para sair perdendo, Salomão está falando de aquele mundo de amizade quando você está por cima, quando você tem isso, quando você tem aquilo, quando você é o cara. Quem tem muitos amigos, sai perdendo. Tem que satisfazer a muita gente, tem que atender a muita gente. E quando não estiver mais naquela condição, vai embora todo mundo. Mas, há amigo que é mais chegado do que um irmão. E aí, a pergunta que o Senhor faz a nós é: quem são os seus amigos? Com quem você tem amizade? O próprio Salomão diz: o olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem os ossos. Olha a importância que Deus dá à amizade. Quem são os seus amigos? Nós podemos ter amigos em diversas instâncias. Então você pode ter amigos no seu ambiente de trabalho. São pessoas amigas no seu ambiente de trabalho, da sua escola, seu ambiente de estudo, da sua vizinhança, da sua família, dos ambientes que você frequenta. Tem lá pessoas que são amigos. Poxa, cara, legal, que você liga, que você sabe algumas coisas sobre ele, você tem um certo relacionamento. Mas amigos, no sentido que Deus está nos falando nessa manhã, sempre serão poucos. Dizem os cientistas dos relacionamentos humanos que uma pessoa consegue ter no máximo 12 amigos. Olha que interessante. E aí vai Jesus e tem o quê? 12 discípulos. E muitas coisas do reino de Deus no que diz respeito a relacionamentos estão em torno do número 12. Possibilidade de relacionamentos que entram numa categoria de amizade é por conta de tempo, de espaço, de limitações humanas, no máximo com 12 pessoas. E se nós pegarmos o modelo de Jesus, nós vamos descobrir que, na verdade, mais chegados apenas 3. E aquele de mais confidência apenas 1. Agora, põe esse parâmetro na sua vida. Quem são os seus amigos? Primeira coisa, em Tiago capítulo 2, leia comigo, Tiago capítulo 2, verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, diante de qualquer realidade, dificuldade, diante de qualquer circunstância, para Abraão foi imputado como justiça, como questão desafiadora e definidora, crer em Deus. Então você pode tomar isso para você sem sombra de dúvida: crer em Deus faz toda a diferença, em qualquer circunstância. Crer em Deus. E foi chamado amigo de Deus. Você consegue pensar nisso da forma mais literal possível? Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tinha um amigo na terra. Quem era o amigo de Deus na terra? Abraão. Abraão é o meu único amigo. Deus Não é o sócio que está fazendo fantasia com esse negócio. Não, está escrito. Abraão é o meu único amigo nessa terra. Todos os povos à volta, no Oriente Médio, ou em qualquer lugar onde tiver índio, onde tiver qualquer tribo espalhada em qualquer lugar da terra, de todos os povos, o primeiro que decidiu me ter como único Deus foi Abraão. Pode puxar a história toda, você vai chegar em Adão e Eva, os dois únicos que tiveram, antes do pecado, um relacionamento de amizade com Deus. E por que que Abraão está sendo aqui chamado de amigo de Deus? Porque ele decidiu crer. Sai da tua terra, da tua parentela, sai dos teus costumes, e eu vou te mostrar uma terra nova, eu vou te mostrar um lugar para você ir, você vai adorar a um só Deus, você vai me conhecer como Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E Abraão creu, e então ele se tornou amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Não se precipite para responder. Deus, eu sou seu amigo? Eu imagino, ou eu poderia supor ou criar a ideia de que Deus me responderia com uma pergunta. Se eu falasse para Deus: Deus, eu sou seu amigo? Eu acho que ele me responderia com uma pergunta: eu sou seu amigo? Seria possível, religiosamente, espiritualmente, nós nos atentarmos para um detalhezinho que é tão pequeno, que parece ser só humano, chamado amizade? Será que esse detalhe faz tanta diferença no resultado final? Eu já imagino, e todos nós podemos afirmar que seria impossível, a amizade de muita gente, a amizade comercial, a amizade só de vizinhança, a amizade só de alguns interesses ou de alguns núcleos de interesses pessoais, é impossível que essa amizade seja mesmo uma amizade de tanto peso. Mas tem amigos que são mais chegados, ou melhor, está no singular, tem amigo que é mais chegado do que irmão. Amigo de confiança, amigo de crer. E se eu posso ter um amigo de confiança nessa terra, eu preciso levar em consideração que eu preciso, e posso e preciso ter uma amizade com Deus. Não é um relacionamento, não é uma relação mística, não é uma relação espiritual, não é uma relação litúrgica, não é uma relação de medo, de conceitos e dogmas, é uma relação pura de amizade. Deus, o Senhor é o meu melhor amigo. Mas Jesus mesmo disse assim: como você pode dizer que ama a Deus se não ama a seu irmão? Essa é a régua, esse é um compasso que Deus deu. Eu só posso dizer que sou assim com Deus se eu também sou assim com meu irmão. Eu só posso dizer que amo a Deus se eu amo a meu irmão. Se eu amo a meu irmão de verdade, é porque eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, não tem jeito, eu amo ao meu irmão. Se Deus é meu amigo, então eu também vou ter alguém nessa terra que é meu amigo, mesma régua. Então, amizade é para Deus algo de valor. E a cada dia, nós vivemos mais mergulhados numa sociedade em que a amizade é só um clique que se dá aqui e às vezes sem nem ler o que o outro mandou. Curti, sou seu amigo. Ó, estou te seguindo. Eu tenho 15 mil seguidores no Facebook, 15 mil amigos. É isso, amizade é isso. E olha o detalhezinho do detalhe da vaca, do leite e da grama, do pasto que a vaca come. Detalhe do detalhe, que alguém vai dizer assim, na minha vida, na sua vida, muita coisa depende de amizade. E o primeiro parâmetro que o Senhor nos põe nessa manhã é possível se tornar amigo de Deus. Deus, eu não tenho contigo um relacionamento religioso, de obrigações, de cobrança, de medo, de incredulidades, de regras, de análises. Eu tenho contigo um relacionamento de amizade. Eu quero ser seu amigo. Eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico, eu não quero ser religioso, eu não quero ser cristão, eu não quero nada disso, Senhor. Eu quero ser seu amigo. E aí você pode pensar, não agora, pensa em casa. Quantas coisas um amigo de verdade faz em favor do seu amigo? Dou a vida, dou um rim, dou o que eu tenho. Meu amigo está passando por isso. Eu paro tudo. Amigo de verdade. Guardado as proporções, a amizade com Deus é assim. O que o Senhor falar, amigo? O que o Senhor quer? Agrada-te do Senhor. O Senhor é a pessoa que mais me agrada. Ah, Sóstenes, eu quero falar isso também de você. Eu quero dizer a você que eu amo estar com você. Porque você é meu amigo. Já pensou Deus falar isso de você? De mim? Você algum dia já foi convidado, desafiado, a investir na amizade com Deus? Ser a pessoa com quem você mais conversa durante o dia. Começa por esse passo. Eu decido que o Senhor vai ser a pessoa com quem eu mais vou conversar. Religiosamente seria assim, um momento que eu entro numa sala, numa igreja, num lugar especial, dobro o joelho, faço uma oração, faço uma reza, mas não é isso não, Senhor. Conversar o tempo inteiro, sobre qualquer assunto. Está tomando banho, está no banheiro, está comprando, está vendendo, está dormindo, está acordado, em qualquer, literalmente qualquer situação da sua vida, você poder conversar com Deus. Porque o Senhor é meu melhor amigo. Na verdade, o Senhor vem morar dentro de mim. Que amigo vai morar na casa do outro com toda a liberdade? O Senhor veio morar em mim e eu quero que o Senhor tenha toda a liberdade na minha vida, porque o Senhor é o meu melhor amigo. Eu quero falar com o Senhor mais do que eu falo com qualquer outra pessoa. Eu quero compartilhar com o Senhor mais do que eu compartilho com qualquer outra pessoa. E eu quero te ouvir mais do que eu ouço qualquer outra pessoa. Se eu começo a investir numa amizade com Deus, eu preciso também entender que uma coisa alimenta a outra. Eu preciso investir em amizade com alguém nessa terra. E essa mensagem não é para te desafiar a ter um único amigo que você conta tudo, porque isso não se compra. Isso não se produz com meia dúzia de churrascos. Isso leva-se uma vida para gerar amigos mais chegados que um irmão. Mas o Senhor está nos dizendo nessa manhã que é de extrema importância que eu e você tenhamos amizades. Qualquer sociólogo, qualquer pessoa estudando a realidade da sociedade dos nossos dias, vai te dizer com precisão que um dos principais elementos característicos desta sociedade é falta de vínculos. Falta de vínculos. Quem estuda arquitetura, engenharia, projetos futuros, já sabe que grande peso de investimento é em apartamentos para solteiros, pequenininhos, porque a geração de hoje vai casar depois dos 40, se casar. Isso já é fato. Não quer ter vínculo. Não é porque não conseguiu, ficou para titia, ficou para titio. Não é porque está lá sofrendo, não. Eu não quero compromisso. Eu não quero compromisso. E isso impera na realidade da sociedade sem Deus. E está entrando pela vida das pessoas na igreja. Porque não é só a questão de casar. É a questão de não ter vínculo. Compromisso. Responsabilidade. Eu quero ter um prazer imediato. Então eu quero ficar com você. Mas eu não quero casar. Eu quero ter prazer imediato, então eu quero frequentar o que você frequenta por um tempo. Mas se não tiver bom para mim, tchau, estou indo para outro lugar. Uma sociedade, conforme Paulo diz a Timóteo, que não tem valores, não cuida dos contratos, só busca o seu próprio interesse, o seu prazer. Essa é a realidade. Irmãos, eu não estou pregando para vocês, só estou lembrando da realidade de hoje, pessoas sem vínculo. E aí nós chegamos onde eu quero chegar: igrejas formadas de muitas pessoas sem vínculos, sem compromisso um com o outro, sem nem saber o nome. Isso não é tanto problema, porque você pode saber o nome a qualquer hora, por favor, como é que você se chama? Mas é sem interesse em saber o nome, sem interesse em saber da vida, sem interesse em servir. E o Senhor está nos dizendo: filho, você quer saber como eu quero vocês como igreja? Eu estou dizendo com todas as palavras: eu quero vocês mais amigos. E para você não ter ideia religiosa de mensagem, eu estou dizendo que Deus está nos dizendo, nos falando: vão para um lugar menor, se aproximem mais uns dos outros, não só fisicamente no domingo, mas invistam em se tornarem mais amigos uns dos outros. Desenvolvam amizades em todos os níveis de amizades, inclusive aquele mais intenso, entre vocês. Nós temos pessoas aqui que vêm aqui domingo e só. Nós temos pessoas que não recebem em casa, que não abrem sua casa, não vão na casa dos outros, não sabem da vida de ninguém, e Deus está nos dizendo assim: eu quero que vocês invistam em amizades. Não vai ser com todo mundo, vai ser com, no máximo, se você quiser, sem doutrinamento, sem engessar a lei, mas se você quiser ter um parâmetro, no máximo 12 pessoas. Mas eu quero ser uma pessoa que responde a Deus e investe em amizades na igreja local. Amizades. Ah, pastor, já tem. Que bom. Invista nisso. E faça isso se multiplicar. Agora, Senhor, que nível de amizade o Senhor quer que eu desenvolva a cada dia? Eu quero ser cada dia mais comprometido, compromissado. O salmista diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós cantamos aqui: ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Ele não vai fazer isso. Mas eu acho que eu faria. Está vendo? Estou falando. Você está pedindo para ensinar? Você cantou para ensinar? Estou ensinando. Agora eu quero ver você fazer. Eu estou te ensinando que o meu caminho envolve um pequeno detalhe que faz toda a diferença lá na frente. Se chama amizade. Para a vida da igreja, grande, absurda diferença será em não termos apenas uma multidão que congrega num domingo, mas pessoas que estão desenvolvendo amizades verdadeiras. Amizades. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no seu caminho, no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. À medida que você vai crescendo na amizade com alguém, você vai investindo mais tempo de relacionamento, você vai entrar na casa daquela pessoa, você vai conhecer inclusive como é o banheiro do quarto dela. Isso é literal. Você vai conhecer os gostos daquela pessoa. Aquela pessoa que vai se tornando seu amigo de verdade vai te ligar sem constrangimento qualquer hora do dia ou da noite na necessidade. Certo, convicto de que você vai atender de madrugada, assustado, mas não vai repreendê-lo, julgá-lo, recriminá-lo. A amizade verdadeira, você vai sentar com aquela pessoa e você vai falar de qualquer coisa da sua vida, sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma preocupação de julgamento. Pelo contrário, convicto de que confessar, de que se abrir, de que pôr luz, se relacionar nesse nível, é de Deus e traz cura. A vida da igreja, que for só um ajuntamento de pessoas que vieram para um programa, nunca será um queijo delicioso de um sabor e de uma qualidade inquestionáveis. A vida da igreja sem amizade sempre será um queijo industrializado com um sabor duvidoso que estraga fácil por conta de tantos conservantes. A vida da igreja que Deus quer de nós é uma vida que tem, entre tantos detalhes, esse da amizade. E não uma amizade qualquer, mas uma amizade que em seus mais distintos níveis alcança também o nível de aliança. Nós temos aqui, talvez a maioria de vocês, pessoas de aliança. Pessoas que estão construindo uma obra de Deus. E nem é a igreja local, mas construindo o corpo de Cristo. Porque a igreja local vai passar. E o Senhor está nos chamando e nos dizendo: eu quero que vocês se aproximem mais, se unam mais, levem o relacionamento de vocês a um nível de amizades. Preste atenção, não é todo mundo ter essa amizade com o pastor. Eu queria ter amizade com o pastor, nem me deu atenção. Não é com o pastor. Porque louco eu e você de achar que nós vamos ter amizade com todo mundo. Aí não escolheu, não quis comigo. Com quem o pastor teve amizade? Não entre nessa ciranda, porque não é assim. Nós vamos ter aliança uns com os outros. Estamos investindo na aliança uns com os outros, no cuidado, no, na atenção. Mas eu quero receber essa palavra do Senhor. Senhor, eu quero mergulhar, eu quero aprofundar em ter um relacionamento de amizade cada dia mais profunda com meus irmãos. Aqueles que a amizade for de dormir juntos na mesma casa, de viajar juntos, ou aquele que a amizade for de servir onde for necessário, não importa, deixa acontecer, mas eu decido que a minha vida de igreja vai ser uma vida de amizade. Eu quero fazer muitas coisas junto com meus irmãos. Eu não estou dizendo que nós vamos abandonar nossos familiares. Existem outros momentos e outras instâncias de relacionamento com quem está no seu ambiente de trabalho, com quem está no seu ambiente de escola, com quem está no seu ambiente familiar, no local onde você mora, nas amizades de infância. Você vai ter tempo e instância para todas essas amizades e relacionamentos. Mas o Senhor está nos chamando para olharmos para a igreja local com um propósito de vínculos, alianças e amizades puras, verdadeiras. Eu quero que esses meus amigos saibam quem eu sou, vejam como eu penso, como eu sinto, saibam da minha história, saibam dos meus defeitos, me ajude a vencer as minhas questões, celebre comigo minhas alegrias, minhas vitórias. Eu quero dividir minhas alegrias, minhas vitórias com meus amigos. Eu quero isso na vida da igreja. Eu quero mais tempo juntos, eu quero adorar juntos, eu quero servir juntos, eu quero fazer a obra de Deus juntos. Por amizade, não por religiosidade, por amizade. Eu posso olhar aqui e eu olho para a maioria de vocês que estão aqui, nós temos uma história juntos, de muito valor. E eu quero, todos os anos a gente geralmente fala que na passagem de ano renovamos nossa aliança com a igreja, de pastorear a igreja, de cuidar desse rebanho. Mas, irmão, mais do que todos esses anos, eu e a Dani renovamos nossa aliança, nosso propósito de servir cada irmão, de servir essa igreja, de amar, de fazer com que cada irmão cresça e de crescer em amizade. Amizade, amigo. Amigo, fulano é meu amigo, ciclano é meu amigo, aquela família são meus amigos, amigos, porque estou aprendendo a ter amizade com Deus, eu vou crescer na minha amizade com meus irmãos. Feche os teus olhos, ore ao Senhor. Quero pedir o Rafa, vem aqui por favor, filho. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje com uma visita agendada com alguém. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje com o propósito de investir, sem nenhuma expectativa. Você não vai escolher a pessoa. Eu escolhi quem é, com quem eu vou ter amizade. Não, você vai investir em qualquer irmão. Eu quero crescer em amizade com todos. Eu quero investir tempo, investir minha vida, investir quem eu sou, o que faço, minha casa, meus bens. Eu quero investir em ter mais amizades na vida da igreja. Amizades de aliança, de fidelidade. Amizades como estamos vendo nossos filhos desenvolverem, amizades para o resto da vida, desde a infância. Eu quero ter amigos de verdade. Eu quero resgatar amigos de verdade que Deus tem me dado. Eu quero investir nisso, porque essa é a sociedade de pessoas sem vínculos, sem tempo para isso, e que não dão valor a isso. Eu quero deletar da minha vida um mundo de coisas que não tem contribuído para o meu crescimento, que não tem contribuído para o propósito de Deus na minha vida, e eu quero investir parte desse tempo em amizade. Porque eu creio nesta manhã que Deus está respondendo como Ele nos quer como igreja. Amizade, amizade, amizade. Quero pedir ao Marcos que venha orar por nós. Por favor, Marcos.